Panorama Agrícola para 12 de agosto de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 12 de agosto, quinta-feira, noite de lua nova. Na mesa de som, o Eduardo Maier envia o seguinte ditado para você: melhor um sábio calado do que um papagaio mal informado. No programa de hoje você confere uma dica para combater insetos. E unir Malgarese e o sistema Silvo Pastoril no oeste do estado. E no Panorama Regional, o Chicão fala de capacitação em autogestão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Através da argila adicionada a esterco de vaca, areia fina e água, obtém-se uma pasta para aplicação nos troncos das fruteiras, para combater insetos sugadores como ácaros e cochonilhas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Curso sobre autogestão comunitária. A EPAGRE capacita produtores em autogestão com o objetivo, então, de desenvolver nos produtores habilidades de autoconfiança, organização comunitária, economia solidária e autogestão. Foi viabilizado, então, esse convênio entre a EPAGRE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, envolvendo agricultores dos municípios na região serrana de São José do Cerrito, Ponte Alta, Bocaina do Sul, Lages e Otacílio Costa. Os técnicos da EPARC, extensionistas, e um professor da Uniplac, foram os responsáveis, então, pelo repasse dos conteúdos. A carga horária do curso foi de 16 horas. Para que fosse possível sua realização, foi fundamental o apoio das gerências regionais da EPARC de Lages e do projeto Microbacias 2. A seleção e a mobilização dos participantes contaram com a colaboração dos facilitadores dos referidos municípios. Então, o principal objetivo do curso foi desenvolver nos produtores habilidades, né, de autoconfiança e organização comunitária e toda a economia ali nas formas associativas, né. Os temas abordados foram a evolução da agricultura, desenvolvimento rural sustentável, dimensões para a sustentabilidade da agricultura e as formas de trabalhos grupais que possibilitem aos pequenos produtores acesso ao mercado para a venda de seus produtos e aquisição de insumos para um processo produtivo de forma sustentável. As metodologias envolveram aulas expositivas, dinâmicas de grupo, onde os produtores puderam interagir e desenvolver habilidades na gestão de trabalhos grupais. Então, os participantes avaliaram foi muito importante o conteúdo ministrado, pois servem de base para a condução adequada de todas as atividades desenvolvidas nas pequenas propriedades da região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Uma combinação que dá certo. Na mesma área, gado e reflorestamento. A técnica denominada silvopastoril está chamando a atenção de produtores no oeste catarinense. Nesse sistema, o rendimento vem em dobro. Aumentar o rendimento da propriedade sempre fez parte dos planos da família Crescêncio, da comunidade Linha Vilani, município de São Lourenço do Oeste. Eles trabalham com produção de leite, uma atividade que ocupa boa parte do tempo de cada um. Afinal, são 25 vacas em produção. O manejo dos animais é feito com capricho. E quando se trata de alimentação, então, Jair e Rosa não se descuidam. Mas a novidade por aqui não é o pasto não, por sinal muito bem cultivado. O que mudou na propriedade dos Crescêncio é o sistema de condução da pastagem. Veja só, toda esta área dividida em piquetes está integrada com a produção de eucalipto. São 4 hectares. A cada 20 metros de extensão de pasto, Jair plantou 2 fileiras de eucalipto, com espaçamento 2x2, ou seja, 2 metros entre plantas e 2 metros entre filas. O produtor aprovou a ideia trazida pelo extensionista da Epagre, Volmir de Oliveira. Juntos, eles planejaram a implantação do sistema integrado de cultivo. O resultado já pode ser visto aqui na prática. Está contente com essa ideia de criar as terneiras, as vacas aqui junto com o eucalipto, seu Jair? Oh, eu estou muito contente, realizado, sabendo assim, ó, vendo o que você vê do eucalipto, que ele cresce aí, coisa, que é uma área que eu tinha aqui, que você olhava assim e você não tinha visão nenhuma. Hoje você olha para o eucalipto aqui, para o potreiro, onde que eu fiz os piquetes, o eucalipto, você não enxerga mais aquela pedreira, o morro, você enxerga o eucalipto. Então eu estou muito realizado com Silvio Pastorinho. E produzir o eucalipto, que vantagem traz para o senhor ter aqui junto com os piquetes, né, do gado, também a produção do eucalipto? A minha ideia que eu trouxe, Silvio Pastorinho, é pela sombra que traz para o gado no verão, né, que ele sofre muito com o solo, às vezes dá estiagem e coisa, então você larga no meio do eucalipto e o gado vai ficar na sombra. E mais tarde, para lenha e coisa, né, para ele ajudar, né, no orçamento também, né? Rosa também gostou da ideia de integrar a criação de gado com o cultivo de floresta. Ela vê um bom retorno no futuro. Ele vai vir ainda aqui a sombra, a lenha, amanhã depois, em vez de cortar a árvore nativa, corta o eucalipto. E acho que está para frente o benefício ainda, agora está só começando, né? Pena o começo. O sistema silvopastoril traz muitos benefícios, não só econômicos, como também ambientais. A criação de animais integrada com o plantio de árvores é uma alternativa para diminuir a erosão do solo, melhorar a conservação da água, diversificar a produção e aumentar a renda na propriedade agrícola. Além de tudo isso, os animais passam a ter mais conforto por causa da sombra das árvores. Mas quem explica melhor a tecnologia é o Volmir, que implantou o sistema também na propriedade dele. Aqui, o casamento entre eucalipto e pasto já se destaca na bela paisagem. Na verdade, o silvopastoril é a associação de duas atividades, que é o reflorestamento e a bovinocultura. E eles são desenvolvidos na mesma área, no mesmo local, sem um atrapalhar a atividade do outro, né? Então, nós implantamos filas de reflorestamento dentro das pastagens, geralmente dentro de potreiros degradados, que nós temos muito potreiro degradado, e nesse sistema tu faz uma recuperação da pastagem, porque tu dá um descanso para essa área, tu consegue introduzir novas variedades e tu tem o reflorestamento, que o reflorestamento ele traz várias vantagens, que ele vai trazer sombra, isso vai dar um conforto térmico para os animais. Trazendo esse conforto térmico, tem provado o aumento de produção. E nós vamos produzir madeira, nós vamos produzir lenha, nós temos um quebra-vento dentro da propriedade e melhorando muito a pastagem, porque automaticamente, com a introdução do silvopastoril, nós fizemos o piqueteamento. E como é que funciona este piqueteamento? Na verdade, o piqueteamento, então, tu usa as próprias linhas do espaçamento do reflorestamento e tu trabalha dentro dessa área. Então, tu isola ele total a área ou tu isola as linhas do reflorestamento para que o animal não estrague o reflorestamento. Então, dessa forma, o agricultor passa com esse piquete a fazer melhoramento sobre a semeadura, introdução de novas variedades e, com isso, ele dá um descanso para a pastagem. Então, ele tem uma produção de forrageira muito maior dentro do silvopastoril. Outros produtores de São Lourenço do Oeste adotaram a ideia. É o caso de João Gonçalves, que já tem 7 hectares com floresta e pasto. Faz quanto tempo que o senhor fez o reflorestamento aqui na pastagem, seu João? Torna 2 anos. E o senhor já notou alguma diferença? Bastante. Isso aí, antigamente, era quase completamente só formigueiro, né? Muito degradado, né? E agora está por 100% de recuperação, né? Produtores como o seu João e o Jair estão tão satisfeitos que passaram a fazer propaganda positiva da tecnologia. Quem visita a propriedade deles, além de ver os bons resultados no campo, leva para casa algumas recomendações. Se um vem pedir uma opinião, Eu já tenho na ponta da língua o que, que eu vou falar pro pessoal que vem pedir sobre o silvopastoril, né? E o que é excelente. É excelente. É a melhor coisa, eu acho, que surgiu aí, é o eucalipto aí para fazer o silvopastoril, para o gado ficar bem coisa, e você ter um manejo do potreiro, porque aqui é potreiro. Então com o eucalipto você vai conseguir manejar o gado, porque antes o gado ficava solto tudo, em todo o pedaço. Assim não, eu plantei o eucalipto, agora vai ficar os piquetes tranquilo, fica nota 10. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.